Essa é a Rádio Canção Nova. YK 513, onda média 1.020 kHz. Onda curta 49 metros, 6.105 kHz. Onda curta 31 metros, 9.675 kHz. Rádio Bandeirantes de Cachoeira Paulista. YG 868, onda tropical de 60 metros, 4.825 kHz. Emissoras vinculadas à Fundação João Paulo II e situadas na estrada particular Alto da Bela Vista, sem número, Cachoeira Paulista, Diocese de Lorena, São Paulo, Brasil. Uma emissora católica para a evangelização do Brasil e do mundo. Nesse instante, forma-se a rede Canção Nova de Rádio. Geradora, Rádio Canção Nova de Cachoeira Paulista, São Paulo, Brasil. ZYK 512 AM, 1020 kHz. ZYE 971, onda curta de 49 metros, 6.105 kHz. ZYE 971, onda curta de 31 metros, 9.675 kHz. Emissoras afiliadas. Rádio Canção Nova do Grande Vale, Caçapava, São Paulo, AM 1250 kHz. Rádio Canção Nova da Divina Providência, Paulínia, São Paulo, AM 1090 kHz. Rádio Canção Nova de Gravatá, Pernambuco, AM 1480 kHz. Rádio Canção Nova de Vitória da Conquista, Bahia, AM 1210 kHz. Rádio Difusora Bom Jesus de Cuiabá, Mato Grosso, AM 630 kHz. Rádio Canção Nova do Santíssimo Salvador, Campo dos Goitacazes, Rio de Janeiro, AM 1020 kHz. Rádio Canção Nova do Coração de Maria, São José do Rio Preto, São Paulo, AM 810 kHz. Rádio Canção Nova Nossa Senhora da Luz, Curitiba, Paraná, AM 1370 kHz. Rádio América, São Paulo, capital, AM 1410 kHz. Canção Nova, um jeito de ser.